Queria estar navegando e te contando e te falando quanto que eu te amo. A gente se abraçando, a gente se beijando. O nosso amor pelo ar vai se espalhando. Não conheci o amor, só conheci a bondade. E hoje conheci você, que é amor de verdade. O teu jeito de sorrir, o teu jeito de falar. Fico meio perturbado quando vejo seu olhar. Você quer me fazer feliz, de me fazer girar. E você. Qual que é a fita e o pau no cu? Vai, viu? Tô gravando, arrombado.